Estrela da manhã, luz que resplandece. Quando eu clamo a ti, o teu espírito desce. Me cobre com teu manto, ó meu Criador. Eu não posso ficar sem o seu amor. Amor que me consome e me fortalece. Purifica a alma e me enobrece. Me carrega no colo para que eu não pereça. Eu tenho proteção do pé até a cabeça. Você me ungiu, me libertou, purificou minha alma e me transformou. Eu quero estar sempre do seu lado. Quero ser usado, quero ser um aliado. Me livre do pecado e de todo mal. Um dia com o Senhor eu serei imortal. Eu quero este manto que me oferece. Quero que abençoe e escute as minhas preces. Jesus, tire os pecados meus. Me purifique, ó Deus, para que eu possa te servir fiel. Jesus, eu clamo a ti, meu Deus. Tire os pecados meus, me purifique para te servir. Você busca o bem ou você busca o mal? Você quer morrer ou ser imortal? Quer imortal, né? E é mais fácil. Então tá bom, escuta o que eu acho. Vigia na palavra e busque só a Deus. Nele a direção e a salvação dos teus. Falar é muito fácil, agir é mais difícil. Mas no final vai valer o sacrifício. A labuta é gigante, a peleja é diária. Mas com Jesus o sustento não para. Jesus é meu refúgio, minha fortaleza. Vida abençoada, ha, mas que beleza. Ele é meu sustento, é o meu caminho, o amor incomparável, ele é o meu destino. Escute, meu amigo, se você quer salvação, não existe pecadinho, nem pecadão. Pecado é pecado, com ou sem moderação. O negócio é o seguinte, se liga neste rap. Quando tu chegar no céu, Deus não vai ver o que tu veste. Vai abrir seu coração e ver o que tem por dentro. Se foi bem cuidado e se teve o alimento. Vamos ser dos três que a vida é melhor. Quando eu chegar no céu eu quero ouvir assim, ó. Você está aqui e de mim não sai. Vinde, benditos de meu Pai. Jesus, tire os pecados meus. Me purifique, ó Deus, para que eu possa te servir fiel. Jesus, eu clamo a ti, meu Deus. Tire os pecados meus, me purifique para te servir. Jesus, tire os pecados meus. A vida é bem melhor. Me purifique, ó Deus, para que eu possa te servir fiel. Jesus, eu clamo a ti, meu Deus. Tire os pecados meus, me purifique para te servir.